prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal. Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, amigo produtor! Estamos chegando para mais uma prosa. Oi, Selma, preparada para prosear? Olá, William. Oi, amigo produtor. Preparada, sim. Nossa prosa de hoje é sobre a resistência dos percevejos aos inseticidas. Vamos descobrir por que acontece e como evitar. Nossa, Selma, esse tema é bom, hein? Afinal, o tal do percevejo anda cada dia mais difícil de controlar. Agora, o que eu queria entender primeiro é por que ele consegue fazer tanto estrago. Ah, William, mas isso o pesquisador Samuel Rodia, da Embrapa Soja, que fica em Londrina, Paraná, pode explicar pra gente. Samuel, mata aí a curiosidade do William e adianta pra gente por que o percevejo é uma das principais pragas da soja. Um dedo de prosa. As principais pragas da soja, porque ele ataca a vagem e ataca os grãos da planta. E com isso, a planta tem menor capacidade de reposição, de compensar esse dano. O que acontece, por exemplo, com lagartas que comem uma parte da folha e a planta ainda é capaz de produzir sem prejuízos significativos. No caso do percevejo, os danos são mais graves porque ele ataca diretamente o que o agricultor colhe. Que percevejo danado, rapaz! Ele vai direto na fonte? Agora eu entendi o tamanho do problema, Samuel. E para entender a questão da resistência, vamos deixar a colega Paula Sáez conversar aí contigo. Atualmente, a gente observa que os percevejos estão resistentes às aplicações de inseticidas. O que causa o problema de resistência dos percevejos, principalmente do marrom, aos inseticidas? Basicamente, a resistência de um organismo, no caso o percevejo, a um produto químico, ele está relacionado ao uso excessivo desses produtos, uso continuado por um longo tempo, sem repassão de moléculas, sem rotação de inseticidas, ao longo do tempo, os percevejos acabaram se tornando resistentes. Em especial, o percevejo marrom, ele tem características biológicas, tem características comportamentais que fazem com que ele tenha se tornado resistente aos inseticidas. Quando você fala de moléculas, explica um pouquinho pra gente o que, que você quer dizer com isso. Se nós pegarmos um exemplo prático do dia a dia, quando a gente vai na farmácia, tem lá os produtos genéricos, por exemplo. Ele tem um nome técnico, que normalmente o nome é difícil de ser gravado, memorizado. É esse nome técnico, a exemplo dos medicamentos usados na saúde humana, no campo também existe um nome técnico. Existem vários produtos comerciais com o mesmo princípio ativo. Então, quando o agricultor aplica um inseticida, por mais que seja de uma marca diferente, o princípio ativo, o fundamento, a essência do produto vai ser a mesma. Então, é importante, né, para o manejo da resistência, rotacionar esse princípio ativo, esse produto técnico, para não haver resistência. Samuel, o que o produtor de soja deve fazer para evitar a resistência de percevejos ao inseticida? Bem, para entender como o processo de resistência ocorre e para estabelecer uma estratégia adequada para o manejo dessa resistência, a gente pode usar um exemplo do dia a dia. Voltando no exemplo da farmácia, quando a gente vai comprar qualquer medicamento que é um antibiótico, nós precisamos uma receita médica, né, uma prescrição médica para a compra daquele antibiótico. Isso foi estabelecido exatamente para disciplinar o uso desses produtos, para que as bactérias, né, que atacam, que causam doenças no ser humano, elas não se tornem resistentes a esses antibióticos num curto espaço de tempo. Assim também no campo, o manejo da resistência de percevejos, ele é baseado principalmente no uso racional dos inseticidas. Então, rotacionando produtos e usando eles de um menor número de vezes. Com base nisso, é possível reduzir o número de aplicações sem perdas para o agricultor? Sim, é possível. A Embrapa tem desenvolvido várias pesquisas que mostram que é possível possível reduzir, talvez até pela metade, o número de pulverizações sem dano para a cultura da soja, sem perdas de rendimento, sem perdas significativas de qualidade da produção. Apenas com a amostragem, o agricultor é capaz de saber o momento adequado de fazer essas pulverizações e, pulverizando no momento adequado, ele consegue uma boa eficiência com o uso racional de inseticidas. Nossa, William, quanta informação, hein? Vamos fazer um resumo do que foi falado até agora? Eu começo. Primeiro, o percevejo é uma das principais pragas da soja, porque ele ataca a vagem, que é o que o produtor colhe. Dano na vagem significa prejuízo direto para o produtor. Simbora com o resumo, Selma. Segundo, a resistência dos percevejos aos inseticidas acontece porque estão sendo usados produtos que têm o mesmo princípio ativo. Ou seja, a base de todos os produtos é a mesma. E terceiro, para evitar a resistência, o produtor deve fazer a rotação de produtos, evitando usar sempre o mesmo princípio ativo e diminuir o número de aplicações. Aprendemos bem, hein, William? Graças ao Samuel, lá na Embrapa Soja, que explica direitinho, né? Samuel, conta para nós quais os atuais desafios para o manejo da resistência. O agricultor encontra uma dificuldade com relação ao manejo da resistência relacionada principalmente à reduzida disponibilidade de moléculas, de princípios ativos para o controle de percevejo. Isto dificulta principalmente a estratégia de rotação de moléculas. Por isso, ganha importância, mais uma vez, o uso racional de produtos, o uso apenas quando eles forem necessários. Uma outra mudança que ocorreu no cenário de manejo de pragas recentemente foi a retirada de produtos bastante tóxicos, principalmente do grupo dos organofosforados, o que reduziu, então, né, o número de moléculas e também implica em que o manejo não só de percevejos, mas de outras pragas da cultura da soja, passa a ser utilizando produtos cada vez mais específicos. Então, existe hoje um produto específico para controle de lagartas, um específico para controle de percevejos, outro específico para controle de ácaros e assim por diante. Então, antigamente, existiam produtos com um espectro de ação bastante amplo que controlavam várias espécies de praga. Então, atualmente, o agricultor está se adaptando a esses novos produtos, entendendo que cada praga exige um produto diferenciado. E, nesse contexto, ganha importância a correta identificação, a vistoria da lavoura e a correta identificação da praga que está ocorrendo. Isso é importante reforçar, principalmente para aquele amigo produtor que estava acostumado com um só inseticida que matava tudo. A realidade agora é outra. Para cada praga tem um produto próprio e é preciso que o produtor reserve esse produto para o uso indicado. Além disso, é bom evitar as aplicações desnecessárias, principalmente as antecipadas. Verdade, William. E para controlar estas aplicações fora de hora, nada melhor do que o MIP, Manejo Integrado de Pragas. Vamos voltar lá para a Embrapa Soja com o pesquisador Samuel Rodia e a colega Paula para ouvir um pouco sobre o MIP. A Embrapa fala bastante sobre o Manejo Integrado de Pragas, o MIP. Qual é a vantagem de usar o MIP na produção de soja e como ele contribui para minimizar o problema da resistência? A principal vantagem do MIP está relacionada ao uso racional de inseticidas. Como a gente vem destacando, é uma das principais estratégias atualmente de manejo da resistência dos percevejos. No entanto, é importante destacar outros benefícios que o MIP traz. O agricultor passa a conhecer melhor a sua lavoura e fazer um manejo mais adequado e usando os produtos de forma racional para percevejos e outras pragas, ele consegue conservar os inimigos naturais que estão presentes na lavoura de forma espontânea. Isso gera um ciclo de aumento do equilíbrio ecológico na lavoura e também a redução do uso de agrotóxicos, a redução da intensidade do ataque de pragas como uma consequência, né, da conservação dos inimigos naturais, e tudo isso gera benefícios ambientais e econômicos para o agricultor. É isso, minha gente. O bom e velho MIP dá uma mãozinha também para a questão da resistência do percevejo aos inseticidas. Nosso agradecimento ao Samuel Rodia, pesquisador da Embrapa Soja em Londrina, Paraná, que prosseguiu com a gente sobre a resistência de percevejos aos inseticidas. E depois dessa boa prosa com o pesquisador, vamos saber do produtor como é que ele está lidando com essa questão da resistência dos percevejos aos inseticidas. Fala, produtor! Seu Edmilson Munhoz cultiva soja, milho, trigo e milho safrinha no município de Sabáudia, no Paraná. Conta aí sua história, seu Edmilson. Eu acho que teria que maneirar no inseticida, na parte da lagarta, que é o que vem antes do percevejo, porque se começar a matar a lagarta já desde do soja pequeno, com inseticidas, piretroides, que matam tudo que tem na lavoura, é isso que provoca o aumento do percevejo, que não tem mais inimigos naturais para controlar naturalmente os percevejos que vão nascendo. Muito obrigado aí, ó, amigo produtor Edmilson Munhoz, e sucesso em sua produção, hein? Muito bem! Seu Edmilson recebe assistência técnica da Emater do Paraná. E lá de Londrina, da Embrapa Soja, vem uma receita gostosa e cheia de vitamina pra gente. Vamos conferir. Pitacos da Hora. Sabe aquele tradicional pão de queijo bem feitinho, ideal para acompanhar um café? Ele pode ser feito usando farinha de soja. Quer saber como? Confira a nossa receita de hoje. Bolo tipo pão de queijo com farinha de soja. Ingredientes: 1 xícara de chá de farinha de soja, 1 xícara e meia de chá de polvilho doce, 1 xícara de chá de leite, 1/2 xícara de chá de amido de milho, 1 colher de sopa de fermento em pó, 100 gramas de queijo Minas padrão meia cura ou parmesão ralado, 4 ovos. Modo de preparo: tire a pelinha das gemas com o auxílio de um garfo ou peneira fina, para evitar que o bolo fique com aquele cheiro de ovo cru depois de pronto. Bata no liquidificador todos os ingredientes, menos o fermento em pó. Após a mistura dos ingredientes, desligue o liquidificador, adicione o fermento em pó e misture com o auxílio de uma colher grande ou de um pão duro. Transfira a massa para uma forma redonda, tipo pudim, untada com manteiga ou margarina e polvilhada com farinha de trigo. Asse em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos. Ou até que, espetando um palitinho, esse saia limpo. Essa receita rende aproximadamente 12 porções. Essa é uma daquelas receitas que a gente não pode perder a oportunidade de colocar em prática, não é mesmo? Ah, com certeza, William. Eu já anotei a receita e vou experimentar lá em casa. E você, amigo ouvinte, depois de anotar a receita, anote também o telefone da Embrapa Soja para tirar dúvidas sobre o tema do programa de hoje. 43 é o DDD e o telefone é 33716000. Repetindo, gente, DDD 43, telefone 33716000. E se preferir, você pode ligar de graça para a equipe do Prosa Rural. É só usar um telefone fixo ou orelhão. Anote aí. 0800-646-1160. Bom, gente, o Prosa Rural vai ficando por aqui. E você continua ligado em nossa sintonia, porque semana que vem a gente tá de volta. E para finalizar o programa de hoje, vamos ouvir a bela canção Alma da Terra, de Ademar Bianchi. Favas contadas. A todos os poetas e cantores que cantam com amor nossa terra, nossa cultura e nossa grana por justiça e liberdade. Traz na alma os segredos do campo e nos olhos a cor da esperança. A humildade dos sábios e fortes, pão e amor sempre leva pras mesas. Respeitando a mãe natureza, lua e sol são irmãos na querência. Respeitando a mãe natureza, lua e sol são irmãos na querência. Cria e amansa novas tropas de sonho e saudade. E a ganância e tolice dos grandes, com destreza se aposta e se expande. E do campo é jogado às cidades, como a resque do gado. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.